your hands, clap your hands, clap your hands, everybody. É na palma da mão, é na palma da mão, é na palma da mão, todo mundo vamos lá. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, everybody. É na palma da mão, é na palma da mão, é na palma da mão, todo mundo vamos lá. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, everybody. É na palma da mão, é na palma da mão, é na palma da mão, todo mundo vamos lá. Esse é meu produto, é interno e bruto, meu produto é interno e bruto, meu produto é interno e bruto, vem de parto natural, dor e alegria, quase surto. Esse é meu produto, é interno e bruto, meu produto é interno e bruto, meu produto é interno e bruto, simples, não se implore, não é tosco, é matuto. Esse é meu produto, é interno e bruto. Meu produto é interno e bruto. Meu produto é interno e bruto. Ora veste fantasia, ora veste luto. Quem que vai querer esse produto? Eu não me importo, o que me importa é que eu curto. Qual valor comercial é mil, nem um puto. Quanto vale tal produto?